Saudações, amigos e amigas, irmãos e irmãs, associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual e todos aqueles que estão nos ouvindo aqui pela Esotérica FM. Está se iniciando mais uma edição do programa Lux Esotérica, sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, aqui na Esotérica FM, trazendo para você, amigo, para você, amiga, que nos acompanha, estudos comentados dos melhores textos do esoterismo, do ocultismo, da teosofia e aspectos da espiritualidade humana. E como sempre, vamos dar início a esse programa mencionando, pronunciando o mantra da vida una, para que nós possamos ligar esse trabalho à energia dos grandes mestres da fraternidade branca, proporcionando assim para eles um canal para que a sua sabedoria possa chegar até ao mundo dos homens. Então vamos relaxar o nosso corpo, fazendo com que sejam relaxados nossos braços, as nossas pernas, relaxando toda a nossa face, a musculatura do nosso maxilar. E em seguida vamos procurar lenta e profundamente, e fechando os nossos olhos, vamos procurar sentir a chispa divina que brilha nos nossos corações, visualizando-a como uma grande alvorada de luz branca que pulsa no centro do nosso coração, emitindo essa luz a todos os nossos órgãos, fazendo com que eles se iluminem, que eles brilhem, trazendo paz, trazendo harmonia. Que essa luz se expanda pela nossa aura e assim, mais interiorizados, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Assim seja, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, estão ouvindo mais essa edição do programa Lux Esotérica, que realmente nós possamos continuar aqui a nossa saga, trazendo para vocês realmente o melhor do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. Agradecemos muitíssimo o prestígio daqueles que ouvem aqui ao vivo os nossos programas de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM, e agradecemos também a você que está nos ouvindo nos programas gravados que estão disponíveis aqui no site da Rádio Esotérica FM e também lá no site da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade, que vocês acessam em www.levir.com.br. E relembrando a todos vocês, amigos e amigas, que já está disponível para vocês adquirirem aqui no site da rádio, ou então no site da rádio e da loja esotérica virtual, a coleção de palestras, de aulas aqui, de programas do nosso programa Lux Esotérica, com a série O Lado Oculto das Coisas. Já está disponível para vocês o CD-ROM com as 26 primeiras edições aqui do nosso programa, no formato MP3, com cerca de uma hora de duração cada uma dessas aulas. Então são cerca de 26 horas para vocês curtirem aí no seu computador, ou para ouvir no carro, se ele tem tocador de MP3, no seu MP3 player, para vocês estudarem aqui todas as informações que foram aqui divulgadas no nosso programa com respeito aos tópicos do livro O Lado Oculto das Coisas, o livro do maior ocultista do século XX, que foi Charles Webster Leadbeater, realmente um grande clarividente que revelou e trouxe sistematicamente informações sobre o lado oculto das coisas, como nós somos influenciados pelas forças invisíveis, como nós influenciamos também esse lado invisível, como nós influenciamos e somos influenciados também pelas outras pessoas, e como principalmente nós influenciamos a nós mesmos, meus amigos, porque quem mais nos influencia, na verdade, somos nós mesmos, que somos uma verdadeira usina de vibrações, e ficamos muito felizes por ter abordado aqui com vocês. E ao adquirirem esse CD-ROM, vocês estarão nos patrocinando, apoiando aqui a nossa causa, para que nós tenhamos condições materiais de continuar trazendo esses programas para vocês, queridos e queridas amigas. E vamos continuar o estudo que nós estamos fazendo nos últimos dias. Estamos tratando aqui de esmiuçar e comentar para vocês os capítulos do livro O Caibalion, que é o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Esse livro que no ano passado completou 100 anos da sua primeira edição, que foi no ano de 1908, e trouxe de uma maneira sistematizada pela primeira vez os grandes princípios herméticos. E nós chegamos no dia de hoje, nesta quarta-feira, no 11º capítulo, que vai nos falar sobre o princípio hermético do ritmo. E antes do texto do Caibalion, nós temos uma frase de sabedoria do Caibalion que diz o seguinte: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Assim nos diz o Caibalion. E o texto do Caibalion, aqui do 11º capítulo do livro, que trata do ritmo, nos diz o seguinte: o quinto grande princípio hermético, o princípio de ritmo, encerra a verdade que em tudo se manifesta um movimento proporcional, um movimento de um lugar para outro, um fluxo e refluxo, um movimento para diante e para trás, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré baixa e uma maré alta, entre os dois polos que se manifestam nos planos físico, mental e espiritual. O princípio de ritmo está em relação com o princípio de polaridade, descrito no capítulo precedente. O ritmo se manifesta entre os dois polos estabelecidos pelo princípio de polaridade. Isso não significa, porém, que o pêndulo do ritmo vibra nos polos extremos, porque isto raramente acontece. Com efeito, na maioria dos casos, é muito difícil estabelecer o extremo polar oposto, mas a vibração vai primeiro para o lado de um polo e depois para o do outro. Há sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma alta e uma baixa, manifestadas em todos os tons e fenômenos do universo. os sóis, os mundos, os homens, os animais, as plantas, minerais, as forças, a energia, a mente, a matéria e mesmo o espírito manifestam-se sobre este princípio. O princípio se manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e queda das nações, na vida histórica de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. Começando com as manifestações do espírito ou do todo, pode-se dizer que existem a efusão e a infusão, a expiração e a inspiração de Brahman, como diz a expressão brahmânica da Índia. Os universos são criados, eles chegam ao ponto mais baixo de materialidade e logo começam a sua vibração para cima. Os sóis nascem à existência e, sendo atingida sua maior força, o processo de retrocesso começa e, depois de eons de tempo, eles se tornam inertes, como massas de matéria sem vida, esperando um outro impulso que novamente ponha as suas energias interiores na atividade e começará então um novo ciclo de vida solar. E assim é com todos os mundos: nasceram, viveram e morreram. É só renascer. E assim é com todas as coisas de figura e forma. Elas vibram da ação para a reação, do nascimento para a morte, da atividade para a inatividade, indo para frente e para trás. Assim é com todas as coisas viventes. Nasceram, cresceram, morreram e depois tornaram a nascer. Assim é com todos os grandes movimentos, as filosofias, os credos, os costumes, os governos, as nações e todas as outras coisas. Nascer, crescer, amadurecer, decair, morrer e depois renascer. A vibração do pêndulo está sempre em evidência. A noite segue o dia e o dia segue a noite. O pêndulo vibra do outono ao inverno e depois volta para trás. Os corpúsculos, os átomos, as moléculas e todas as massas de matéria vibram ao redor do círculo da sua natureza. Não há coisa alguma de absoluta inércia ou cessação de movimento, e todo movimento participa do ritmo. O princípio é de aplicação universal. Pode ser aplicado a qualquer questão ou fenômeno de qualquer dos diversos planos de vida. Pode ser aplicado a todas as fases da atividade humana. Sempre existe a vibração rítmica de um polo a outro. O pêndulo universal sempre está em movimento. As marés da vida sobem e descem de acordo com a lei. O princípio de ritmo acha-se bem entendido pela ciência moderna e é considerado como uma lei universal aplicada às coisas materiais. Mas os hermetistas levam o princípio muito além e sabem que suas manifestações e influências se estendem às atividades mentais do homem, e que isto se explica pela contínua sucessão de condições, estados, emoções e outras incômodas e embaraçosas mudanças que observamos em nós mesmos. Mas os hermetistas, estudando as operações desse princípio, aprenderam a escapar da sua atividade pela transmutação. Os mestres hermetistas há muito tempo descobriram que, conquanto o princípio de ritmo seja invariável e sempre esteja em evidência nos fenômenos mentais, ainda existem dois planos de sua manifestação, tanto quanto os fenômenos mentais estão inclusos. Descobriram que existem dois planos gerais de consciência, o inferior e o superior. O conhecimento deste fato habilita-os a subir ao plano superior e assim escapar da vibração do pêndulo ritmo que se manifesta no plano inferior. Em outras palavras, a vibração do pêndulo se realiza no plano inconsciente e a consciência não é afetada. A isto eles chamam a lei de neutralização. E realmente é um ponto importantíssimo isso. A isto eles chamam a lei de neutralização. As suas operações consistem na elevação do ego acima das vibrações do plano inconsciente da atividade mental, de modo que a vibração negativa do pêndulo não é manifestada na consciência, e por esta razão eles não são afetados. É semelhante à elevação acima de uma coisa, deixando-a passar debaixo de vós. Os mestres hermetistas ou os estudantes adiantados, polarizando-se no polo desejado, e por um processo semelhante à recusa de participar da vibração que desce, ou se preferis, a negação de sua influência sobre eles, sustém-se firmes na sua posição polarizada e deixam o pêndulo mental vibrar para trás no plano inconsciente. Todas as pessoas que atingiram todos os graus de domínio próprio compreendem isto mais ou menos inconscientemente, e recusando a deixar as suas condições e os seus estados mentais negativos para que esses as dominem, aplicam a lei da neutralização. O mestre, contudo, leva-os a um grau muito elevado de progresso e, pelo uso da sua vontade, atinge um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser criado pelos que deixam mover-se à direita e à esquerda pelo pêndulo mental das condições e das emoções. Então, fazemos uma pequena pausa aqui, amigos e amigas ouvintes que estão nos ouvindo nesta quarta-feira. Estamos tratando aqui do princípio hermético do ritmo. Esta lei, que realmente é um dos princípios fundamentais do universo, a qual realmente nós não podemos escapar, meus amigos e minhas amigas, porque nós já estudamos no dia de ontem aqui a questão da polaridade. Então nós sabemos que tudo no mundo manifestado é dual. Sempre há dois lados de uma questão. Sempre haverá o lado que faz oposição ou que faz contraposição a tudo que exista e em todos os planos de existência. E principalmente nos planos emocional e mental, nós vemos que esses polos, eles têm realmente uma manifestação tão dualística que nos é permitido fazer a chamada transmutação mental, que inclui também a transmutação das nossas emoções. Porque realmente, meus amigos, nós temos que nos ater e temos que compreender muito profundamente o fato de que nós vivemos em um sistema de mundos, em um sistema de planetas, que tem também o seu ritmo, que tem também as suas polaridades. Na verdade, nós estamos dentro de um plano divino que está se descortinando dentro de uma planificação. E conhecer esta planificação é realmente a coisa que traz mais contentamento, que traz mais certeza de que cada um de nós está indo para frente, que cada um de nós está evoluindo, meus amigos. Porque cada planeta, na verdade, é um grande centro da atividade da vida divina. E isso não poderia ser, como lamentavelmente muitos cientistas ainda creem, um sistema caótico, um sistema que não tem ordem, que não tem lei, que não manifestaria nenhuma razão. E é justamente o contrário que nós vemos, principalmente no nosso planeta, meus amigos e minhas amigas, aonde o planeta inteiro manifesta a sua inteligência, manifesta a criatividade, manifesta aspectos divinos de uma maneira tão contundente, de uma maneira tão pungente, né, que até a própria inexistência do homem, se nós não existíssemos nesse planeta, meus amigos, ele ainda seria muito belo, ele seria realmente a casa de milhões e milhões de espécies animais, vegetais e espécimes minerais, e aqueles também que nos são invisíveis, como as espécies elementais, e essa demonstração de vida continuaria. Mas da mesma forma que existe um processo setenário no universo, meus amigos, o nosso sistema solar, ele se manifesta também por ciclos setenários de atividade e de repouso. Então nós vemos que o princípio da polaridade se manifesta aí quando o planeta está em atividade ou quando ele está em repouso, né? Os orientais têm duas palavras maravilhosas para esses dois estados que realmente trazem efetivamente essa ideia. A atividade, o tempo da atividade chamado de Manvantara, e o tempo do repouso, do recolhimento, chamado de Pralaya, né? Mas mesmo no Pralaya, naquele momento do recolhimento, nós sabemos que ali ainda existe vida, ali ainda existe potencialmente a possibilidade da atuação dos seres. E o nosso planeta Terra, nesse exato instante, se encontra exatamente em um dos seus manvantaras, ou seja, está num período de atividade. E é exatamente o quarto período de atividade que ele está passando, aquilo que dentro do esoterismo mais técnico, né, teosófico e gnóstico, é chamado de a quarta ronda. Nós estamos exatamente na quarta ronda desta circulação setenária que o nosso planeta faz entre as suas contrapartidas invisíveis e o seu corpo material, o seu planeta físico. Ou seja, nós já giramos nesse nosso sistema de mundos, e principalmente no sistema de Terra, da Terra, por 4 vezes já, na verdade, meus amigos, para ser mais exato, 4 vezes e meia, né? E esse atual giro, né, o quarto giro da roda da nossa evolução planetária, teria que nos trazer a evolução do nosso campo emocional, né? Na verdade, o ser humano hoje em dia, meus amigos, ele já ultrapassou há muito tempo o desenvolvimento físico. Nós não iremos desenvolver praticamente mais nada em termos físicos na nossa evolução. O corpo humano já é perfeito, a nossa espécie humana é praticamente a mais antiga desse planeta. Nós estávamos aqui, inclusive, antes até da manifestação dos dinossauros nesse planeta, porque se pensa que o ser humano teria aparecido aqui apenas após a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos atrás, pelas atuais estimativas científicas. Mas isso não é correto, meus amigos. Na verdade, o espírito humano pode ser que não estava por aqui ainda encarnado como nós o conhecemos, mas os espíritos dos homens já vagavam por essa terra até antes que se manifestasse os primeiros animais e principalmente os sauros, né, os dinossauros e toda aquela pléiade, né, dessa fauna realmente incrível que existia no nosso planeta. Mas todas elas já existiam e já manifestavam aquilo que nós podemos dizer que são arquétipos humanos, né? Os animais todos, meus amigos, eles têm um objetivo muito fixo na sua evolução, que é o de transcender o estágio de animal e ingressar exatamente no reino humano, né? Nós humanos somos o objetivo da evolução dos animais. Se o animal pudesse dizer, ele manifestaria de que ele gostaria de se transformar aquilo que nós somos. de nós termos autoconsciência, de nós termos emoções extremamente fortes, de termos uma mentalidade, uma intelectualidade, uma memória e também uma transcendência, né? E o ser humano já abandonou, deixou para trás essa evolução animal, meus amigos, a evolução física. E já deveria ter deixado também, já deveria ter dominado a sua evolução emocional, né? Porque esta nossa ronda, esse grupo de planetas que existe, que a Terra está envolvido, que não são os outros planetas físicos do sistema solar, mas a Terra, ela tem 7 globos, 7 esferas, né, de matéria invisível, aonde a vida do planeta Terra circula, né? São planetas invisíveis e paralelos ao nosso globo. Essas 4 voltas e meias que já foram dadas, né, trouxeram já suas características. E o corpo físico do homem e do ser humano, obviamente, atual, ele é muito aquoso, ele é muito líquido, né? E isso tem uma correspondência muito grande, meus amigos, na nossa evolução, porque esse corpo constituído de 70 até 80% de líquidos, se nós fôssemos resumir o conteúdo de um corpo físico aos seus componentes, ele é mais ou menos 20% de mineral, né? Ele é 70, 80% de fluidos, né? De líquidos. E as outras substâncias, o gás e todo o processo energético dele não chega a 5, 10% do nosso corpo, meus amigos. E pelo fato de nós termos esse corpo tão líquido, tão fluido, nós somos pessoas muito mais sensacionalistas, meus amigos. O que o ser humano realmente busca é sensações, são emoções, são sentimentos, são choques brutais que, na verdade, nos agradam, que realmente nos fazem sair da cama de manhã, que fazem com que nós sigamos para a atividade, que nós sigamos vivendo. Porque tudo que nós fazemos na vida, meus amigos e minhas amigas, nós fazemos para nos sentir vivos. E realmente nós não somos mais seres materialistas. Se nós fôssemos materialistas, nós estaríamos todos preocupados com a resolução dos problemas materiais, não só os nossos, mas coletivamente, e a humanidade não teria tanta desigualdade como nós temos hoje. Na verdade, o que nos prejudica é que nós somos altamente emotivos, altamente emocionais, e nós inclusive prejudicamos a saúde do nosso corpo com as emoções, porque nós sobrecarregamos o corpo, nós estressamos o corpo com as nossas emoções. Vocês podem ver que os animais que vivem nas florestas, no seu habitat natural, eles não têm doenças. Raramente um animal na floresta, no seu habitat natural, pois ele vive em harmonia, com calma, mesmo que ele tenha que caçar, que tenha que matar ou buscar o seu alimento, o animal não se estressa, o animal não adoece, o animal permanece íntegro. E nós, seres humanos, que vivemos ou no interior ou vivemos nas capitais e nas cidades, nós, na verdade, fazemos o contrário. Nós vivemos uma vida estressada, uma vida onde nós procuramos sobreviver, mas sempre que nós conversamos com uma pessoa, ela vai nos falar daquelas coisas que a emocionam, daquelas paixões que ela persegue, de tudo aquilo que a pessoa faz do ponto de vista emocional para se sentir viva. E esse princípio do ritmo, meus amigos, ele se manifesta muito claramente nas nossas emoções, porque as polaridades nas emoções e nos pensamentos são muito intensas. Nós variamos da alegria para a tristeza, nós variamos do egoísmo para o altruísmo, nós temos uma série de sentimentos que nós vamos experimentando e nós percebemos que eles vão se manifestando ritmicamente. Então a vida das pessoas é sempre cheia de altos e baixos, né? E nós vemos que as pessoas então sofrem muito, porque ficam numa espécie de gangorra, né? Numa montanha russa, um sobe e desce nas suas vidas. E se nós não estudarmos realmente as leis universais, se nós não compreendermos os princípios herméticos que nós estamos impondo, nós vamos falar agora no segundo bloco, como que nós podemos neutralizar esse zigue-zague, esse sobe e desce, essa montanha russa, meus amigos. Porque jamais vocês vão atingir a estabilidade nas suas vidas e principalmente na sua vida emocional e intelectual, e quiçá também na vida espiritual, se vocês não aplicarem o princípio de neutralização, o princípio do domínio, da polaridade e do ritmo. Mas isso nós vamos, é um assunto para o nosso segundo bloco. Agora nós vamos tomar aqui a nossa Coca Zero, que já está aqui devidamente colocada no gelo, para que nós tenhamos condições de no segundo bloco comentar para vocês, amigos, amigas, ouvintes, aí mais sobre o princípio da polaridade, o princípio do ritmo. Nesse instante vocês vão ficar com um convite da Loja Esotérica Virtual para que vocês nos apoiem, amigos, amigas, ouvintes, pois nós precisamos do seu apoio para continuar aqui com a nossa infraestrutura de internet, de computadores, de tudo que nós precisamos aqui para levar para vocês o belíssimo trabalho da Loja Esotérica Virtual, que tem lá dezenas, centenas de textos, dezenas de palestras para vocês ouvirem, e também o trabalho aqui da Rádio Esotérica FM, que é patrocinada pelos ouvintes, para que ela esteja 24 horas por dia com a sua programação aberta para a interatividade de vocês. Para que esses trabalhos permaneçam no ar, nós precisamos do seu patrocínio. E não se esqueçam disso, meus amigos, e voltamos a seguir ao vivo aqui com o segundo bloco de hoje, desta quarta-feira. Estamos aqui ao vivo, são 21 horas e 34 minutos. Já voltamos ao vivo aqui com o programa Lux Esotérica. E voltamos, amigos e amigas ouvintes, ao vivo aqui no nosso programa Lux Esotérica, trazendo para vocês hoje a continuidade aqui dos trabalhos de estudos comentados do livro O Caibalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. E agradecemos a você que está se associando aqui para nos auxiliar com a Loja Esotérica Virtual e com a Rádio Esotérica FM. E também agradecemos a vocês que estão adquirindo o nosso CD-ROM Lux Esotérica na série O Lado Oculto das Coisas. Agradecemos o seu apoio e a sua audiência. 51 amigos que estão sintonizados aqui conosco ao vivo nesta quarta-feira, amigos, muitíssimo obrigado. Essa nossa egrégora que nos une no plano mental. Estamos aqui unidos pela maravilhosa tecnologia da internet, que não é uma rede de computadores, meus amigos, como nos informa lá o lema da Campus Party, a feira de informática que ocorre sempre no começo do ano aqui em São Paulo. A internet é uma rede de pessoas, meus amigos, e nós somos pessoas que estamos buscando informações espirituais para vivermos uma vida mais harmônica, uma vida rumo a uma vida ainda melhor, uma vida mais ética, uma vida mais ligada aos princípios superiores. Mas vamos aqui arrematar a leitura desse texto para nós partirmos para os comentários aqui do segundo bloco do nosso programa. Continuando aqui, né, a leitura do livro O Caibalion, vamos aos seguintes fatos. A importância disto pode ser apreciada por qualquer pensador que compreende que a maioria das pessoas são criaturas de condições, emoções e sensações, e que só manifestam um domínio próprio muito insignificante. Se quiserdes deter-vos e examinar o momento, Vereis como muitos movimentos de ritmo vos afetaram em vossa vida, como um período de entusiasmo foi invariavelmente seguido por uma sensação e uma condição de depressão. Do mesmo modo, as vossas condições e períodos de coragem foram seguidos por iguais condições de medo, e assim sempre aconteceu com a maioria das pessoas. Tempos de sensação sempre apareceram e desapareceram com elas, mas elas não suspeitaram a causa ou a razão do fenômeno mental. A compreensão das operações desse princípio dará à pessoa a chave para o domínio desses movimentos rítmicos e emoções e habilitá-la-á a conhecer melhor a si mesma e a evitar de ser levada por esses fluxos e refluxos. A vontade é superior à manifestação consciente desse princípio. Todavia, o princípio não pode ser destruído. Podemos escapar dos seus efeitos, porém, apesar disto, o princípio está em operação. O pêndulo sempre se move, porém, nós podemos escapar de sermos levados por ele. Realmente, meus amigos, o que nos informa esse texto do Caibalion no dia de hoje realmente é muito verdadeiro, porque a nossa natureza fica sujeita justamente a esse movimento pendular, a esse movimento que varia entre o sofrimento e o prazer, entre o amor e o ódio, entre a satisfação e a insatisfação, ao contentamento e à depressão, e todos os polos, todas as polaridades que nós já estudamos aí dentro do princípio da polaridade. O fato é que ritmicamente a vida se demonstra como esse movimento pendular que é trazido pelo princípio do ritmo, que nos leva de um ponto a outro invariavelmente. Mas o Caibalion também comenta: há outras espécies de operações desse princípio de ritmo de que queremos falar agora. Acha-se na sua ação aquilo que é conhecido como a lei de compensação. Uma das definições ou palavras da palavra compensação é contrabalançar, que é o sentido em que os hermetistas empregam o termo. É a esta lei de compensação a que se refere o Caibalion quando diz: a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. A lei de compensação é que o movimento numa direção determina o movimento na direção oposta ou para o polo oposto. Uma balança é um balança ou contrabalança o outro. No plano físico, vemos muitos exemplos dessa lei. O pêndulo do relógio move-se em certa distância à direita e depois numa igual distância à esquerda. As estações balançam-se umas às outras da mesma forma. As marés seguem a mesma lei, e a mesma lei é manifestada em todos os fenômenos de ritmo. O pêndulo com brevidade move-se numa direção, e com a mesma brevidade na outra. Um movimento extenso à direita representa invariavelmente um movimento extenso à esquerda. Um objeto atirado para cima a uma certa altura tem igual distância para atravessar na volta. A força com que um projétil é arremessado uma milha para cima é reproduzida quando o projétil volta à Terra. Esta lei é constante no plano físico, como vos mostrará uma referência às autoridades modelos. Porém, os hermetistas levam isto muito mais longe. Eles ensinam que os estados mentais de um homem estão sujeitos à mesma lei. O homem que goza sutilmente está sujeito a sofrimentos sutis, ao passo que aquele que sente poucas penas só é capaz de sentir pouco gozo. O porco sofre, porém, muito pouco mentalmente e também goza muito pouco. É compensado. E do outro lado temos outros animais que gozam sutilmente, mas cujo organismo nervoso e temperamento lhes faz sofrer esquisitos graus de penas, né, de dores. E assim é com o homem. Existem temperamentos que permitem um grau muito inferior de gozo, de prazer, e igualmente um grau inferior de sofrimento, enquanto que há outros que permitem um gozo mais intenso, mas também um sofrimento mais intenso. A verdade é que a capacidade para o sofrimento ou gozo é contrabalançada em cada indivíduo. A lei de compensação está aí em constante operação. Contudo, os hermetistas vão mais além nesse assunto. Eles ensinam que antes que alguém possa gozar um certo grau de prazer, deverá ter movido proporcionalmente para o outro lado e o outro polo da sensação. Dizem, contudo, que o negativo é procedente do positivo nesta questão. Isto quer dizer que, experimentando um certo grau de prazer, não se segue que deverá pagar por isto com um grau correspondente de sofrimento. Pelo contrário, o prazer é um movimento rítmico, concordando com a lei de compensação para um grau de sofrimento precedentemente experimentado na vida presente ou numa encarnação precedente. Isto traz nova luz sobre o problema do sofrimento. E continuando, meus amigos, os hermetistas consideram a cadeia das vidas como contínua e como formando parte de uma vida do indivíduo, de modo que, por conseguinte, o movimento rítmico por esta forma é compreendido, enquanto que não teria significação sem que fosse admitida a verdade da reencarnação. Porém, os hermetistas pregam que o mestre ou o estudante adiantado está habilitado em grau elevado a escapar ao movimento para o sofrimento pelo processo de neutralização antes mencionado. Elevando-se ao plano superior do ego, muitas das experiências que acontecem aos que vivem no plano inferior são evitadas e escapadas. A lei de compensação toma uma parte importante nas vidas dos homens e das mulheres. É sabido que geralmente uma pessoa paga o preço de tudo que possui ou carece. Se tem alguma coisa, carece de outra, e assim a balança se equilibra. Ninguém pode guardar seu dinheiro e ter a migalha de pão ao mesmo tempo. Todas as coisas têm os seus lados prazenteiro e desagradável. As coisas que se ganham são sempre pagas pelas coisas que se perdem. O rico possui muito do que falta ao pobre, ao mesmo tempo que o pobre também possui coisas que estão fora do alcance dos ricos. O milionário poderá ter inclinação para muitos festins e a opulência com que sustentar todas as delícias e luxúrias da mesa, mas carece do apetite para gozar dela. Ele inveja o apetite e a digestão do trabalhador, que carece da opulência e das inclinações do milionário, e que tem mais prazer com o seu simples alimento do que um milionário poderia ter, se o seu apetite não fosse mau, nem a sua digestão arruinada, porque as necessidades, os hábitos e as inclinações diferem. E assim é através da vida. A lei de compensação está sempre em ação, esforçando-se para balançar e contrabalançar, e sempre vindo a tempo, sendo necessário diversas vidas para o movimento de volta do pêndulo do ritmo. E aqui termina, meus amigos, o texto desse capítulo, 11º capítulo Caibalion. E nos compete realmente acrescentar alguns comentários, porque aqui há muita coisa que se meditar, há muita coisa realmente a se ponderar, que é importantíssimo para as nossas vidas. A primeira delas é que nós temos que nos decidir. Nós temos que realmente resolver que nós iremos progredir dentro de um caminho, dentro de uma senda, meus amigos e minhas amigas ouvintes aqui do programa Lux Esotérica. Um caminho que seja pautado pelas leis divinas, pelas informações esotéricas. Porque a pessoa que vive no mundo sem conhecimento, sem informação, sem conhecer realmente essas leis divinas que nos foram realmente informadas por Hermes, porque elas sempre estiveram aí funcionando, mas foi Hermes que as sistematizou e trouxe condições para que nós as usássemos. E praticamente toda a nossa vida moderna, meus amigos, ela é acelerada. A nossa evolução é aprimorada através do uso dos artifícios que nós temos usados para poder evoluir. Porque o ser humano foi descobrindo esses princípios, essas leis, e hoje um ser humano é capaz, através dos veículos, de andar dezenas de vezes mais rápido do que ele consegue andar com as suas pernas. Nós somos capazes de voar, coisa que o nosso corpo físico não tem condições. Nós podemos armazenar muita informação nos livros e agora nos computadores e manipular essa informação, coisa que só era possível através de uma mente brilhante e de uma memória prodigiosa. A informação circula e é criada através dos livros e dos meios de informação. Da mesma forma, nós criamos máquinas, processos maravilhosos que nos permitem ter uma vida mais confortável, uma vida mais longeva, porque no passado se falava muito da cura, se falava muito da espiritualidade, mas o fato é que a medicina, com os seus remédios, ela é que prolongou a vida média do ser humano, além daquela expectativa de vida de 30, 40, 50 anos, porque hoje existe um arsenal químico nos remédios que nos proporciona uma vida física mais saudável, uma vida mais longeva. Mas quando chega essa questão de nós indagarmos sobre a nossa evolução espiritual, a qual não é afetada por nenhum processo químico, nenhum processo físico, nenhuma máquina jamais vai poder trabalhar a nossa evolução espiritual, meus amigos. Nós podemos acessar muita informação sobre a vida espiritual, mas ela, na verdade, é um posicionamento, uma decisão que nós temos que tomar. E para realmente fazer esse processo de neutralização, que vocês devem estar aí ávidos para saber como neutralizar o pêndulo do ritmo que faz justamente as polaridades se sucederem, saibam que só é possível neutralizar essa sequência entre os polos através de uma decisão espiritual muito séria, de uma decisão que vocês têm que tomar o mais rápido possível, que é a de viver uma vida para a espiritualidade, meus amigos. Porque no fundo da nossa consciência só cabe um único motivo, só cabe um único pensamento de fundo. E nós precisamos colocar lá, naquele local, naquele fundo da nossa consciência, como papel de parede, aquele pensamento que nós escolhermos. Se aquele que escolhe viver para a matéria, para os prazeres, para os luxos da matéria, ou pelo menos para tentar obtê-los, coloca lá no fundo da sua consciência, viver bem materialmente, ter coisas e ter objetos, tudo bem, essa é uma escolha que ele tomou, que ele deve ter se levado a isso. Mas saiba que essa pessoa colocou lá no fundo da sua consciência um quadro de uma cena que é impermanente, de uma cena que se modificará rapidamente com o tempo, e aquilo que era bom há séculos passados, aquilo que era conforto há um século, há dois séculos atrás, hoje, na verdade, é considerado uma coisa inaceitável. E tudo aquilo que foi construído, erigido no passado, hoje, a maior parte dessas coisas não estão de pé mais, meus amigos. Então, aí, tudo aquilo que se objetivou foi em vão. Enquanto que, por outro lado, aquela pessoa que coloca lá naquele, né, pequeno orifício que é a passagem da energia entre a nossa mente superior e a nossa mente superior, né? Porque a nossa mente concreta, ou seja, a nossa mente inferior, ela se conecta à superior, que é divina, meus amigos. E há um abismo entre as duas. É justamente o abismo que existe entre as coisas da mortalidade, as coisas perecíveis, que é aqui nesse mundo que nós estamos. Há um abismo que nos separa de um outro mundo, o mundo das coisas permanentes, o mundo das coisas imortais, aonde está e aonde reside a nossa alma imortal, e aonde está a memória de todas as nossas vidas pregressas, não só como ser humano, mas também quando nós vivíamos no reino animal, no reino vegetal e reinos inferiores, mineral e elemental e tudo mais. E cruzar esse abismo, ou pelo menos começar a desenvolver a estratégia para cruzar esse abismo, também em muitas literaturas, né, chamado o cruzamento do rio da vida, porque nós temos que chegar a outra margem, né? Pois nós apenas aqui ouvimos os sussurros da nossa alma que nos aguarda do outro lado. Então, se no fundo da nossa consciência estiver esse objetivo, esse desejo, meus amigos, aí nós seremos candidatos a neutralizar justamente os efeitos do movimento pendular. Porque aquilo que neutraliza, aquilo que é que provoca esta lei da neutralização, meus amigos, é nós nos fixarmos naquele ponto central do nosso ser, onde jamais pode haver o erro, aonde jamais há a oscilação. Existe um ponto do nosso ser aonde nós devemos nos firmar completamente, aonde nós devemos colocar a ponta do compasso da nossa consciência e a partir dali traçar os círculos concêntricos da nossa consciência. E esse ponto, meus amigos, é o nosso eu superior, é a nossa alma, ou se vocês quiserem aí usar a terminologia que não é completamente certa, mas que também pode ser usado, nós temos que pôr a nossa confiança no nosso espírito, no nosso Deus interno, né? E é por isso que muitas pessoas que são religiosas têm, às vezes, mais sucesso na vida espiritual do que certas pessoas que têm conhecimentos esotéricos, mas que não fazem isso que nós estamos dizendo, meus amigos. É preciso viver uma vida espiritual, é preciso colocar no fundo da nossa consciência que nós viemos aqui para evoluir. E a partir do momento que o compasso da sua consciência, meu amigo, minha amiga, estiver centralizado no eu superior, de que vocês reconhecerem que dentro de vocês existe já um mestre, já existe um instrutor, de que esse Deus, que na verdade é uma parte do Deus do todo, já está mais perto de você do que os botões, do que as costuras das suas roupas, meus amigos. Está mais perto do que tudo, está dentro de cada um de vocês. É só aí, nesse ponto, é que pode haver a neutralização. Porque as doutrinas orientais e também as religiões ocidentais pregam o contentamento, né? Ou seja, nós temos que nos satisfazer com aquilo que nós temos já, meus amigos, no plano da matéria, no plano dos objetos, no plano das aquisições, no plano das coisas efêmeras. Porque se nós formos ainda ter desejos com relação à matéria, com relação a esse mundo, nós devemos desejar exclusivamente aquelas coisas que vão nos auxiliar a nos pôr em contato com o nosso eu superior. Porque vocês podem desejar mais informações, vocês podem desejar viajar para conhecer pessoas mais espiritualizadas do que vocês, vocês devem desejar fazer cursos, fazer terapias, se autoanalisar, porque tudo isso será preparo, toda informação, todo conhecimento, toda sabedoria, todos os cursos que vocês fizerem, meus amigos, para se tornarem pessoas mais úteis para o seu próximo e também mais úteis para vocês mesmos, para que vocês se autoconheçam mais. Tudo isso vai colocar vocês numa posição realmente divina. Porque se vocês estiverem ancorados nesse ponto onde vocês não podem errar, aquele ponto central da nossa alma, no nosso ser, quando as tribulações vierem, meus amigos, e tribulações não só negativas, mas também às vezes tribulações positivas, vocês verão que a vida se transformará num ambiente muito mais neutro, num ambiente muito mais sereno, num ambiente onde não soará mais como ofensa aquelas palavras que outrora os agrediam. Também nenhuma tristeza, nenhum acontecimento externo será tão poderoso que virá abalar suas vidas. Da mesma forma também que os seus ouvidos estarão sãos e não estarão tão sensíveis a palavras de elogio, a palavras de, às vezes, de cortejamento, né? Que às vezes são lançadas a nós e nos leva a vaidade, nos leva a todo tipo também de desequilíbrio. Para neutralizar a oscilação dos polos, meus amigos, é necessário estar com os pés no chão, mas com a cabeça lá em cima, no nosso eu superior. É preciso entregar para ele todos os dias a rota da nossa vida, meus amigos, para que ele nos guie para o nosso verdadeiro Dharma, para o nosso objetivo, para o nosso destino, que foi traçado por ele quando nós viemos para a matéria. E esse é também o único caminho verdadeiro para a felicidade, meus amigos, é ser aquilo que nós somos dentro de nós mesmos. Nós viemos aqui ser o que nós somos. E aquele que não descobrir, e aquele que não for aquilo que ele é dentro de si, aquele que imaginar que ainda pode se transformar em alguma outra coisa, não conhece esse ponto que nós estamos falando e jamais poderá neutralizar o que quer que seja, porque ele ainda está numa fase ainda de autodescoberta. Mas não desanime, meus amigos, porque só com a meditação, só com a oração, entregando realmente a Deus a sua vida, ou como dizem os nossos amigos hindus da tradição yogi, é preciso seguir aquele princípio do Ishvara Pranidhana, né? A completa auto-entrega a Deus, porque Deus está dentro de nós, dentro daquilo que é a nossa alma, o nosso espírito. Se nós ouvirmos a sua voz em todas as ocasiões, jamais o que vier de fora vai nos afetar, meus amigos, e assim nós vamos dar um canal para ultrapassar esse pêndulo do ritmo que nos leva muitas vezes de um lado para outro. Nós ainda iremos de um lado para outro, mas nós estaremos sempre no centro e jamais nada nos abalará. É isso que nós desejamos a vocês, meus amigos. É uma satisfação estarmos aqui a serviço do seu progresso espiritual, a serviço do engrandecimento da humanidade, a serviço do plano de Deus, que é a evolução. Agradeço muitíssimo o prestígio, a audiência de vocês. Estamos realmente chegando ao fim de mais um programa Lux Esotérica. E só nos falta realmente fazer os melhores votos que vocês encontrem o mais rapidamente possível nas suas vidas, aquele ponto aonde vocês não podem errar, o ponto que tem a firmeza, a estabilidade absoluta, aonde vocês vão encontrar, meus irmãos, a força na estabilidade e a estabilidade da força. Lembrem-se disso, esse ponto é dentro de vocês, é no centro do coração de vocês, é no seu eu superior, na sua alma e no seu espírito. Confiem nisso e vocês não serão mais tão abalados por todos os torvelinhos da vida e todos os percalços que vão acontecendo à nossa volta. Então vamos nos interiorizar, meus amigos, uma vez mais, para encerrarmos esse programa nesta quarta-feira. Muito feliz por essas palavras que nós podemos dirigir a vocês. Vamos nos tranquilizar, fechar os nossos olhos, buscando respirar lenta e profundamente. Vamos procurar centralizar a nossa consciência e visualizar no centro dos nossos corações o brilho intenso da nossa chispa divina. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu, esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Muita paz, paz, paz a todos os seres. E que assim seja, meus amigos e amigas ouvintes, aqui da Rádio Esotérica FM, no programa Lux Esotérica. Agradecemos o seu prestígio, a sua audiência. Também agradecemos aqueles que estão nos apoiando materialmente, se associando na loja esotérica virtual, aqueles que estão adquirindo o CD-ROM Lux Esotérico, Lado Oculto das Coisas, e principalmente a você que quer seja onde você estiver, meus amigos, nós estamos conectados numa egrégora mental, que nós nos beneficiemos mutuamente, que nós continuemos evoluindo. Então eu gostaria de convidá-los a estar comigo na próxima ocasião que nós estaremos aqui de novo no programa Lux Esotérica, que vai ser amanhã, quinta-feira. Então, nos despedindo, deixando aqui a vocês nossos votos de um ótimo final de noite, um bom repouso, que nós voltemos aqui uma vez mais na próxima ocasião, no espírito de fraternidade e com entusiasmo, para estudarmos e aprofundarmos esses textos que nós estamos estudando aqui no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM, onde você encontra muito boa música e muita sabedoria para a sua alma. Até o próximo programa Lux Esotérica, amigos e amigas ouvintes. Até a próxima oportunidade. Uma boa noite a todos.